pra lembrar de minha vida inteira. Pede ao coração não esquecer nossas emoções e brincadeiras. Sempre que você quiser, estou contigo pra você desabafar o ombro amigo. Num cantinho, num amor, numa cabana, é possível acreditar quando se ama. Por isso tudo pode acontecer. Faço parte de...